Comediante, não é? A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, não é? Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão última da semana, emissão de sexta-feira de Bom Dia Antena Web. Sejam então bem-vindos a mais uma emissão de Bom Dia Antena Web aqui na sua rádio Antena Web, é evidente. Seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que até bem perto das 11h40 vai estar na sua companhia com música. Os destaques da programação da Antena Web, Canal 1 e Canal 2. Ainda a previsão do estado do tempo para hoje, sexta-feira, e também para o final de, o fim de semana. Assim é que está correto. Espero que fique por aí na nossa companhia. Lembre-se que já é sexta-feira, aí com o fim de semana à portinha. De Lisboa levamos até si esta emissão de Bom Dia Antena Web. Hoje é o último dia também da campanha eleitoral. E não esqueça então que no próximo domingo vamos todos cumprir o nosso dever cívico, ou seja, votar. Há instantes 21 graus em Faro, 20 no Porto e em Lisboa. Onde quer que esteja, o que quer que faça, o que importa mesmo é que fique na nossa companhia. Nós somos a Rádio Antena Web. Vamos abrir esta emissão de hoje musicalmente com Reginaldo Rossi. Os sons do Brasil a abrir esta emissão de hoje do Bom Dia Antena Web, emissão de sexta-feira, 3 de junho. Nesse corpo meigo e tão pequeno, há uma espécie de veneno bem gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus olhos, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você com esse jeito de menina. Yes.

início desta emissão de Bom Dia Antena Web com Reginaldo Rossi, meu amor, meu bem, má fama e ainda Canta Bahia com Morango do Nordeste. Deixo-lhe ficar para já a previsão do estado do tempo para hoje, sexta-feira, 3 de junho. No que diz respeito a temperaturas máximas, Lisboa deverá chegar aos 28 graus, o Porto aos 27 e Porto e Coimbra aos 27 e Faro aos 25. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje um dia com muito, muito sol, embora as nuvens possam aparecer lá mais para a tarde e para o interior do país. O vento, esse, irá soprar também forte nas terras altas do continente e também nas praias da costa ocidental. Para o fim de semana é do mais o mesmo, ou seja, fim de semana com sol, embora a chuva possa aparecer amanhã, sábado, à tarde, no interior do país, estendendo-se no domingo a todo o território. Estão previstas também, ou está previsto também, a descida da temperatura máxima no domingo. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com a voz de Adelaide Ferreira, de novo nos teus olhos, não sem antes de lhe deixar os destaques também para o Canal 1 da sua Rádio Antena Web. Começo por lhe dizer que logo às 17 horas Carlos Bonaparte traz-lhe Tempo de Antena. Tempo de Antena com Carlos Bonaparte. Logo também há conversa com Etienne Tremonteiro. Não perca então, logo mais às 17 horas, Tempo de Antena com Etienne Tremonteiro, à conversa com Carlos Bonaparte. E como diz o Nuno Miguel, às 18 horas há Quadras da Música. A não perder, logo mais às 18 horas, Nuno Miguel com Quadras da Música. Ainda tem tempo depois para jantar, mas já sabe que logo depois tem que correr até ao aeroporto a fim de apanhar o voo noturno. O voo noturno vai descolar logo mais às 21 horas e iremos viajar até bem perto das 0 horas. Voo noturno acontece então logo mais às 21 horas comigo mesmo, Diamantino Teixeira, e já sabe, conto então com a sua companhia. Voo noturno. Descola logo mais então às 21 horas. Não perca. Musicalmente vamos então continuar agora com a voz de Adelaide Ferreira. De novo nos teus olhos.

Bom, depois vai ter que dar mesmo aos sapatos, ou seja, vai ter que correr, se ainda quiser apanhar bilhete para a noite de espetáculo de Logo Mais. Às 22 horas, também no canal 2 da sua Rádio Antena Web, Vitorino e Janita Salomé, em noite de espetáculo, cantam Zeca Afonso. Ainda um destaque para o seu fim de semana. Amanhã, às 11 da manhã, meia rotação também com Carlos Bonaparte. Música portuguesa entre os anos de 887 a 1955. Em destaque na meia rotação de amanhã. Destaco-lhe ainda para domingo, à 1 da tarde, Café com Música de António Marcial. Depois, às 16 horas, António Marcial volta ainda com as Tardes Musicais. Ainda no domingo, temos Via Rápida, com Nuno Mitó, às 19 horas. Via Rápida, diretamente aos seus ouvidos. São estes os destaques para o canal 1 e 2 da sua Rádio Antena Web. Deixei-lhe então primeiro os destaques do canal 2 e agora alguns destaques para o fim de semana também na sua Rádio Antena Web e ainda para o canal 2 desta mesma estação. Enfim, muita coisa de interesse para que você possa ficar sempre ligado conosco. Musicalmente vamos prosseguir agora com a voz de Adriana, Sonho de Papel. Vamos andar de mãos dadas por aí pelo mar alto, pelas praias do sul de França, pelas dunas do bairro alto, neste desastre feliz de tão perfeitos instantes nos teus sonhos de papel de um tempo sem diamantes. E eu quero pintar as paredes com a cor da tua voz. Vamos andar de mãos dadas, o impossível somos nós. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão. Vamos andar de mãos dadas para sempre, lado a lado, pelas ruas de Manhattan, pelos rios do Chiado, nesta loucura improvável de encontrar a alma certa do lado esquerdo da cama de uma casa deserta. Com a cor mãos dadas, o impossível somos nós. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão. Estivemos musicalmente nesta emissão de Bom Dia Antena Web com Adriana, Sonho de Papel e ainda o Du Broa de Mel, Contigo ao Cair da Noite. Chegamos também ao final de mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Esta que foi a emissão referente à sexta-feira, hoje, 3 de junho. Não esqueça também que hoje é o último dia da campanha eleitoral. Amanhã, dia de reflexão. E no domingo, todos, mas todos, vamos cumprir o nosso dever cívico, ou seja, votar. Antena Web fica por aqui. As despedidas deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que promete voltar na próxima segunda-feira para mais uma emissão. Desejo-lhe, por isso, a continuação de um ótimo dia de sexta-feira, também de um bom fim de semana. Um fim de semana cheio de coisas boas. Últimos sons para os Resistência, o tema Nasce Selvagem. Então até segunda-feira, se Deus quiser. Continuo na companhia da Antena Web, canal 1, ainda canal 2. E não esqueça, está a chegar. No próximo dia 20, temos a nossa menina, a nossa nova menina, a Best. Até para a semana, se Deus quiser. Tudo bom. Bom dia. Mais do que a um país e a uma família ou geração, mais do que a um. Mais do que a um patrão, que a uma rotina ou profissão, mais do que a um partido, que a uma equipa ou religião, tu pertences a ti. Serás alto.